21ª aula. Confiança em si, o que é? O que representa? Muito. Por que não confia em você? Por ter errado algumas vezes? Seu orgulho não pode aguentar que pode acontecer um erro. Será que você não consegue bancar você num erro? Tem vergonha, tem orgulho. Qual o segredo da resistência? No pior, se dê o melhor. Quando comete um erro, apoie-se. Exemplo, ao aprender inglês, fale errado, mas fale, nem que os outros riam. Se você não se banca, não vai subir. Nós precisamos de nosso apoio. Nunca vai fazer nada porque tem medo. E perde as chances da vida. Quantas chances você já perdeu? Quanto mais confiança você tem em você, mais as forças espirituais lhe sustentam. Quando estou inseguro, tudo desanda. Aí vou meditar, olhar para dentro, fico no meu melhor, sou capaz, vou fazer o melhor. E aí as coisas vêm facilitadas. A vida não falhou comigo quando eu tive confiança. Esse negócio de tem de dar certo tem que acabar. A vida trabalha do jeito dela. Vai dar certo, mas do jeito dela, não do jeito que você enfiou na cabeça, e sim de acordo com a vida. Se não deu como você imaginou, você já acha que não aconteceu. Você atraiu o que você é. É a lei da vida. Os afins, tem gente que não atrai nada, está no toco. E a vida faz o melhor, de acordo com seus padrões, não pode passar disso. Quero uma pessoa assim, mas não pode ficar muito no meu pé, se não é bobo, você dá duas mensagens opostas. É por isso que você está no toco. Você está confuso, você despreza você. A alma quer se realizar. O que na sua vida está tão ruim? Que está ali trazendo problemas para você? É assim que se vê os problemas com as pessoas. A alma pôs aquela pessoa para você ver que você faz aquilo com você. Deus faz através de você. Doenças, obsessão, dificuldades, a alma pôs para você ver o que você está fazendo. Sucesso é resultado do que você está fazendo de legal? Como aumentar a confiança em você? Com a humildade de admitir isso que você está fazendo consigo. O mundo não depende de você. Não precisa de você. É simplesmente olhar para o tipo de coisa que aquela pessoa está lhe fazendo. E não brigue com o mundo antes de olhar para dentro de si. A responsabilidade é sua por tudo que acontece. O que está bem é porque foi feito certo. Ah, as coisas não estão boas, mas não desisto, confio em mim. Se você confia, as coisas vêm. Se você está aberto, humilde, responsável, vem, mas na pressão vem pela dor. Eu confio na atenção em mim, em minha responsabilidade. Quando digo confio em mim, imediatamente foco na alma, sinto a fé, vem no meu peito. Não é pegar no seu pé não, é o contrário, é sentir amor por você. As pessoas que querem aproveitar de você não gostam de vê-lo confiante em si mesmo. Você é muito dono de si, é egoísta, não é flexível, é dona da verdade. É gente com má intenção. O seguro não é manipulável. O inseguro é manipulável. Quando você está seguro, ninguém monta mais em você. Quem tem confiança em si não tem que se justificar, não tem que se explicar. Não interessa às pessoas à sua volta que você seja confiante em si, será, você tem certeza, e querem aproveitar, ah, vai lá para mim, Fala você tem mais jeito, olha a manipulação por trás do jogo de palavras. Por que está abalado na confiança em você? Por algumas falhas que teve no passado? Posso não ter bancado alguma coisa, mas posso estar começando a bancar agora. Eu confio que posso aprender. Não digo que consigo já, ou em uma semana, mas estou indo e não desisto. É grave, um caminho sem volta, o caminho do bem, da alegria, da realização. O caminho do bem é um caminho que não quero que tenha volta. É por este que sigo. A gente pode ter objetivos muito loucos, irreais, e depois perde a confiança por não tê-los conseguido. Aí você considera-se um fracassado. Abaixe suas expectativas, você põe muitas tarefas para você, em vez de ir gradual. Você não tem que nada, tudo você põe seus objetivos. Não precisa trabalhar, tomar banho. Você que põe as tarefas e muitas vezes põe mais tarefas do que pode bancar, depois não aguenta. Põe e põe. Você tem cacife para isso? Não é melhor, vou ver até onde posso. Se não consegue, se decepciona com você. Pare agora e veja o que você está querendo que é demais. Por que não abre uma janela? Você precisa se dar espaço. Que tarefa que você está pondo, que não vai, você está pondo coisas grandes e até impossíveis. Mania de grandeza, exagero. Não leva em conta suas reais condições. Isto leva você à impotência. Toda impotência vem da pretensão. Querer coisa maior do que você pode. Com o tempo até pode chegar lá, mas, agora, é uma coisa que não dá. Não tem cacife, não tem condição. Com o tempo tem possibilidade, há um caminho. Você exige que você ponha ordem na sua vida. Então, pare agora, o que estou querendo demais que posso abaixar? Se você abaixar vai começar a ter possibilidades. Vai gradual. Aí sim, pode até acelerar, pela descontração que se instala em você. Não se diz na gíria pega leve. É, pega leve. Relaxou vai, pressionou a gente reduz. Solta, a gente vai mais rápido. O que é que vai reduzir? Eu vou de acordo com meu ritmo. Eu tenho um caminho, eu vou reduzir, eu não tenho que. Vamos gostoso, sem pressão. Eu vou indo do jeito que é bom para mim. Quanto mais você briga com você, mais difícil é duro a pressão. O erro foi eu querer ter mais, não quero dizer que eu não faça progresso, mas não devo determinar com ansiedade. Isso é massacre. Não assuma o que você não aguenta nas suas costas. Você é mais importante do que qualquer coisa, nada neste mundo vale o seu sofrimento. O que vale a pena são os momentos de alegria e felicidade. Pense primeiro na sua felicidade. Há muita coisa que você pode. Nada é mais importante do que estar bem. Não tem nada melhor do que um dia gostoso. É preciso querer a felicidade. Meta é importante, mas não vale a pena se no caminho passa-se os anos estragando a vida, não curtindo agora, pois só ele existe. Se você faz do caminho a coisa boa, você está sempre motivado pelo seu dia a dia. O dia é mais importante do que a meta. Esse dia não volta. O dia é. Não é bom viver na ansiedade, que é o próprio inimigo. Aquilo pelo qual você tem ansiedade não vem. Relaxe. Viva aqui. Pode baixar. Ganância da pobreza, qualquer tipo de ganância. Esta é a primeira causa da falta de confiança em nós. Eu vou se conseguir isto, com ansiedade. Assim você não vai. Solte, solte a ansiedade, viva-o agora, curta o caminho. Delicie-se com a vida, com a felicidade de estar vivo. 22ª aula. Uma das piores resistências que emperram nossa vida é conveniência. Quando nos convém, a gente vira a mesa. Do contrário, e um dos culpados é o orgulho. Vergonha, por exemplo, é orgulho. A gente só tem vergonha quando está com vontade de fazer alguma coisa. A pessoa já começa a arrumar desculpas, porque é difícil, acho que na verdade não é isso que quero, na verdade não gosto e assim vai. Você está defendendo seu orgulho. A atitude das que você pode tomar é ficar do seu lado. Fazer tipo para os outros é o que aprendemos em nossa educação. Sim, para os outros e não para nós. Aí o nosso vai tudo para os outros. Coloco-me em um lugar, faço para mim e faço pelo outro se tiver vontade, jamais para fazer média. Quando me nego, a vida nega também as coisas para mim. Na conveniência, começo a me enganar, não quero mesmo, na verdade não estou interessado, não gosto. Não preciso mesmo. Aí vem a mãe, ela diz: é isso meu filho, se conforme, não é mesmo para você, a vida é assim? Hoje não, quem sabe amanhã, amanhã, quando? As mães, infelizmente, orientam os filhos assim. Vamos mudar, quem sabe as crianças de agora têm chances de ter uma melhor performance na vida. Comece a pensar em você em primeiro lugar e jogue fora o orgulho e a vaidade. Nós ganhamos valorização pessoal quando damos importância ao que sentimos e não pelos aplausos que recebemos do mundo. Valorização é algo de profunda modéstia. Eu estou com vontade, eu vou lá e banco, não importa o que digam. Não vou deixar que os olhos do outro me oprimam. Muitos chamam de metido aquele que está indo em frente. Eu quero uma coisa verdadeira para mim, o que o outro acha não interessa. Sem essa consciência a gente se põe para trás. Não tem ninguém mais para bancar você. Pode ter pessoas afins, que nos compreendem, em outras ocasiões estamos sós, só nós e nós. E temos que nos bancar, somente nós nos apoiamos, e aí sim as forças espirituais estão conosco. Nossa integridade tem que ser mantida e as coisas que para você têm valor vêm fácil quando você se mantém nesse estado de consciência. A conveniência então não vai ser o que interessa ao mundo, e sim quando fico ao lado da minha verdade. Eu sempre tenho que ver o que é melhor para mim. Tem gente que se submete aos outros afetivamente, financeiramente, para não ficar só, porque não se banca. Quem se banca não precisa de ninguém. Porém, tudo vale a pena agora, tudo o que faz agora por você, de alma, estará com você pela eternidade, é seu, incondicionalmente, para sempre. Está tudo na nossa mão, nós somos livres, essa integridade nos dá força. Todos que conseguem as coisas são pessoas diferentes das outras, e não é só pelo temperamento, elas aprenderam. Você não conseguirá coisas sem abandonar a vaidade. As convenções de família, da sociedade, se você não gosta não faça, pois se fizer será sem verdade, sem entrega e você se ferra quando se entrega a mentira. Pois assim você se nega, se despreza. Infelizmente nossa educação é voltada para o sacrifício, para a caridade, como se fôssemos objetos de servir aos outros, e nada para nós, pois assim seremos egoístas. O desesperado é sempre aquele indivíduo irresponsável que vai fazendo besteiras, depois não banca, aí berra, berra e a gente tem que ajudar o coitadinho. Ai de você se não ajuda, você não tem dó, mas ele está sofrendo, como você é ruim. Aí você ajuda e sempre ele lhe dá uma facada nas costas. A pessoa que banca é totalmente diferente, quando ela pede ajuda ela quer aprender, pede porque não sabe mesmo, é humilde em admitir isso, e ela sempre dá algo em troca, ela não fica só no vem a nós e ao nosso reino nada. Quando você acorda da neura de fazer aos outros, você percebe que é bem melhor ficar do seu lado, sempre do seu lado. Aí as pessoas indesejáveis começam a desaparecer de sua vida e pessoas novas com cabeças boas começam a aparecer, aí que bom, é só alegria. Quando você se recalca, a vida lhe trará espelhos, e o que acontece? Só mala na sua vida, que vida de horror. É tão bom viver, e viver bem. E quando você se toca e muda, começam a aparecer pessoas maravilhosas, prósperas, gostosas na sua vida. A gente vai mudando as conveniências. Se você se desvaloriza, trai desvalorização. Se você está sem emprego, a primeira coisa a fazer é perceber que nada depende da sociedade e sim somente de você. Para quebrar essa situação é preciso aceitar qualquer trabalho. Se está disposto a trabalhar, trabalho sempre tem, e para estar disposto precisa abandonar a vaidade. Escola, diploma não faz gente, não ensina a viver. Saia da panca. Abaixe vaidade. E isso não é se colocar de pequeno, descer no sentido de degradação humana. Aprenda a se abrir, se valorizar. Se dê valor pelas coisas que você consegue pelo que sente. Aproveite as oportunidades, se dê chances de ter chances. Trabalhe sempre com boa vontade. Toda vez que você quer ser mais, você fica impotente. Quando tem boa vontade, o universo lhe presenteia. A atitude de boa vontade é dinâmica. O resto é mesquinharia. Por que não fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, com boa vontade? Experimente a boa vontade em tudo. Não me venha com, ah, isso eu não faço, tem que fazer tudo com boa vontade. A pessoa que se põe lá em cima, não é qualquer coisa que faço, se põe na escassez. A paixão com que você abraça um trabalho você sente pelo retorno. Exemplo, quem trabalha em vendas, e o faz com paixão, arruma uma clientela grande e boa. A paixão sempre responde. Você vê sua atitude pela captação do seu trabalho com o público. Quando você põe a boa vontade, a coisa vem. Quando você começa com boa vontade, você está pondo Deus na conversa. Só de fazer a gente fica feliz, quando faz com capricho. Rico trabalha com alegria, com ânimo, com entrega. Pau para toda obra sempre tem boa vontade, emprego eterno. É capricho. Você não trabalha para o patrão e sim para você. Para realizar-se, para você, para a sua vida que é para toda a eternidade. E faz com boa vontade. No trabalho mesquinho ninguém cresce. Sem trabalho o apaixonado não vai. Você não trabalha para sobreviver, você está construindo uma vida. É preciso ver-se, N1, na lei do melhor. Se você quer ter o melhor, você tem que dar o melhor, viver o melhor a cada momento de sua existência. Isso faz mexer a máquina do melhor. E a disposição que você tem para fazer qualquer coisa transforma aquele trabalho em uma obra de arte. E o prazer espiritual é intenso. e ele traz a repercussão. É preciso construir para o mundo, repartir com ele. Usar o seu potencial para ser N1. Identificar-se com o melhor desde a hora que levanta. E agradecer pelo trabalho, mesmo que não seja aquele que você estava querendo, é só benção, eu só vejo benção. Quando eu nego falta. Se agradeço, sinto como é gostoso saber que a gente pode faz. E ainda nos traz independência. Somente pensar o melhor não é suficiente, é preciso ser o melhor em tudo o que você está fazendo. Porém, não creia nisto, teste. Sinta esta energia. Funciona assim. 23ª aula. Temos ideias que podem tornar nossa vida pequena. Quantas vezes em nossa vida as coisas são tão favoráveis, tudo dá certo, mas mesmo assim não confiamos e voltamos às nossas velhas e já confortáveis dúvidas, à incerteza, ao medo, à preocupação. Porque não temos sempre confiança. Talvez porque as coisas não saiam como esperávamos. Uma das coisas mais limitantes é quando a gente pensa, planeja, determina fazer tal coisa até tal data. Exemplo, vou vender esta casa até dia 18 de novembro às 17 horas. A gente determina, somos arrogantes. Achamos que as coisas têm que ser do jeito que idealizamos ou fantasiamos, e não vai mesmo, até porque não temos uma atitude legal. E você não percebe que sua atitude determinista e pequena que causa tudo, mas você culpa a vida. Você não sabe onde está sua felicidade. Você está aí vivo, está bem, já fez tanta besteira na vida e o que é o segura? É a vida. Você pensa, inventa coisa que não é, e ainda fica bravo. Fala que sua vida é uma droga, que você não tem sorte. Você quer tanto, mas você banca. Você banca o sucesso. Não tem nem cacife, nem quer ter que bancar. Por exemplo, aquele chefe chato que pega no seu pé, é ele que é seu mestre e através dele que você vai progredir, não aquele que lhe passa a mão na cabeça. É ele que lhe mostra do que você é capaz. É a vida investindo para você chegar lá. Esse potencial tem que sair para fora. Aquele seu funcionário encrenqueiro, é com ele que você vai aprender a tolerância. Se você está sempre rodeado de gente enrolada e com problemas, isso é para você aprender a não se envolver e ficar na sua. E a bancar a sua felicidade. Você não banca ficar feliz porque tem alguém chorando do seu lado. É, a vida não dá pérolas aos porcos, e nesse caso o porco é você. Mas eu quero muito que, e se não for lá que está sua felicidade. Porque as coisas não são do jeito que a gente quer, a gente perde a confiança. E ainda reclama porque esta coisa está acontecendo comigo, que fiz meu Deus para merecer isto? A gente cria encrenca. Se a coisa não está indo é porque você está errado. Basta saber o que. Pare. Me mostre o espírito da vida vai lhe mostrar. Não fique limitado, tem que ser assim, abandone o determinismo, solte a vida. Vamos abrir não, pois eu sou assim. Não é, e vai mudar quando precisar, quando a vida lhe passar uma rasteira. E não vai poder fugir. Até aprender o que tem que aprender. O espírito da vida não larga. Abra sua mente para trabalhar com a vida, não contra a vida. Você se apega às coisas, depois fala que a vida faz o revés. Quando você vai, gosta desapegando. e verá que cada pessoa está na sua, no seu momento, ninguém está perdido, você não tem que fazer nada por ninguém. Tem gente que chega ao sucesso, aí não banca então cai porque não aguenta. A vida treina você agora para daqui a pouco. O dinheiro é curto porque tem que aprender a gastar. Não brigue com a vida. Existe uma lição para aprender. A inteligência está trabalhando para nosso melhor. Isso traz uma paz quando você entende isso. Não é ficar conformado. Vai andar como precisa, não como você quer. Não é que você é errado, tem que ver quais as intenções da vida com você. Quando a gente entende a vida com os olhos do Espírito, os propósitos são muito maiores, pois a vida é eterna. Seu Espírito tem milhões de habilidades. Às vezes aparecem coisas que você acaba fazendo que nem sabia que tinha habilidade para fazer. Um sonho é muito mais que um anseio. Abra a mente, deixe a vida entrar, observe como ela caminha com você. Acredite nos seus anseios. Eles estão aí desde criança. E não tem nada errado acontecendo na sua vida, até seus erros são aprendizados. Tudo é muito valioso. Você não está no azar como você acha, você está passando por experiências que o está amadurecendo. Olhe com os olhos do Espírito. As pessoas que não estão numa vida boa é que só enxergaram uma vida pequena e não viram a grandeza da existência. Não perca seus anseios, tenha certeza que a vida está trabalhando a seu favor. Não é só chegar lá, o caminho pode ser muito bom. Nada está atrasado, pois sou Espírito e estou aprendendo. Não queira correr, deixe-se caminhar como vai. Pega cada coisa de hoje. Não seja igual à mediocridade que nem sabe por que corre. Não são as coisas que levam você, mas você que se deixa ir. Larga conversa, larga fofoca, tudo é temporário, você está se desenvolvendo. Você é muito mais importante do que qualquer coisa que existe. Não é você que precisa das coisas, são as coisas que precisam de você. 24ª aula. A dor e o sofrimento não servem para nada. Você acredita na dor, por isso ela acontece? Você é a lei. O que você põe lá dentro passa a ser um padrão para a sua realidade. Tem gente que está sempre bem, feliz, sem dor, sem doenças. E tem gente que está sempre mal, doente, com problemas, infeliz. A diferença entre elas está no padrão. Nossa sociedade nos educa para a dor. Nossa educação não está baseada na teoria do castigo. A criança é educada pelo castigo, punir arruma, corrige. Deus criou a dor para corrigir. Nós somos uma sociedade de ideais que temos de seguir. Isso é degradação. Isso gera violência. Ela se perpetua desde as pequenas até as grandes. A guerra. Porrada resolve. As pessoas acham que estão se defendendo. Se a violência ocorre numa escala tão grande como a guerra mundial, é porque ela está disseminada entre os povos. O castigo é considerado maravilhoso. No Brasil só aceitamos um rico se ele lutou muito para chegar onde está, e mesmo assim se ele dá aos pobres. Se ele não dá, ele é horroroso. Quando você aceita a dor, o sofrimento, ele se torna o seu padrão de vida e as consequências são terríveis. O outro lado é a maravilha, o sucesso, o prazer, a felicidade. A base, os valores e os padrões da maneira de olhar a vida é o cultivo da dor. A base de nossa personalidade é profundamente vingativa. Alguma coisa que nos feriu em nosso orgulho, em nossa vaidade, e lá estamos nós armando a vingança. E vivemos uma vida fazendo coisas para nos vingar. Eles vão ver só, eu vou mostrar a eles. A vingança é a crença na dor, na violência, e a vida se torna cheia de dor e violência. Há muitos tipos de dor. Nós valorizamos a dor e o lado dolorido da vida, isso é o drama. Carregamos o drama. Pela lei da atitude, a sua vida será miserável, só luta, só dor, chegando a temer a felicidade. Nesse contexto, a felicidade é uma coisa estranha. Caso lhe aconteçam coisas boas, e esteja contente, vem logo aquele pensamento: cuidado, quem muito ri logo vai chorar, não aceita o bem de jeito nenhum. Que saída nós temos, pois tememos a felicidade. Se não tem felicidade, para que viver? O sofrimento e a dor não educam, pois continuamos iguais. Leva e leva porrada e mesmo assim nada, mas nada mesmo muda. A dor não serve para nada. Ela é tão somente uma opção de crença. Quando você se recusa a participar desse esquema, você vai tirar uma casca horrorosa que se formou em você e você abre espaço para a felicidade, o prazer, o bem viver em todos os campos de sua vida. E aí nunca, mas nunca mais lhe acontecerá nada de mal. Nunca mais. Nunca mais você vai chorar. Na nossa sociedade, tudo que nos dá prazer é condenado: comida, sexo, alegria, etc. Tudo o que é gostoso é proibido, mas sacrifício, martírios são louvados, é sublime que nos sacrifiquemos pelos outros. Pobreza ganha o reino de Deus. Você está no sofrimento por opção e sai dela também por opção. A vida não lhe impõe nada e você sai do sofrimento se quiser. Para nossa sociedade é elegante se culpar e pedir desculpas. Nosso sistema é absolutamente cruel. E a não ser que você tome consciência e seja diferente, e sai desse drama. Dor sem solução é só crença. Somos nós que fazemos as dores. As pessoas que ficam doentes são as que acreditam na dor para conseguir alguma coisa. As religiões pregam a dor para aprender. E, pasmem, as pessoas não mudam com a dor, elas acostumam com a dor e não mudam. As pessoas só mudam quando se abrem para coisas novas, quando aprendem coisas novas. O que nos motiva é aquilo que nos toca o coração, aquilo que nos fala a nossa alma. Quando tocadas por dentro, as pessoas começam a se transformar e a se renovar. Quando você é tocado, você vai no seu melhor. O homem ferido é perigoso, é violento. Na dor faz-se o pior. Eu acredito no prazer, no maravilhoso, você vai sentir que lá no seu coração tem uma coisa maravilhosa. Encha o seu subconsciente com padrões totalmente diferentes dos outros. Em minha opção de vida eu vivo uma situação maravilhosa, a paz. Acredito mais que pela paz eu vou para qualquer lugar e bem melhor e com muito mais inteligência. Eu acredito no muito fácil. O subconsciente não tem marca do tempo. O ruim sai, assim que você coloca o bom no lugar. E o ruim vai enfraquecendo e o bom vai ficando cada vez mais forte. O ruim fica tentando voltar o tempo todo e você vai sempre cortando até que ele desaparece. Isso varia de pessoa para pessoa. Uns vão rápido, outros demoram mais, mas todos conseguem se empenharem de verdade. Quando você começa a abandonar o culto à dor, você já vai começar a sentir no corpo a mudança, ele responde rápido. A dor e sentimentos de opressão vão dando lugar a uma coisona. Aí então é só uma questão de permanecer nessa posição até que ela se solidifique. A dor e o sofrimento são inúteis quando você se posiciona assim. Você está numa posição totalmente avessa à sociedade e você se prepare para ser tremendamente criticado, ser chamado de criatura sem coração e muita coisa mais. Prepare-se e esteja firme no seu melhor, porque daí, meu irmão, é só alegria. Você quer abundância, realização, gozar a vida em sua plenitude, e essa é a inspiração de nossa alma. Quando você afirma positivo, a alma vem com tudo, ela é um gigante. Chorar sempre é inútil e besteira. Magoar-se, vingar-se, sentir rancor, lutar, brigar é bobagem. O que é sofrimento não é importante, é ilusão, só que o que a pessoa acredita torna-se a verdade para ela. A alma é imoral para a sociedade, ela está inserida na moral cósmica, ela gosta de diversão, de alegria, de luxo, de liberdade. Quando você quer que todos respeitem a sua dor, você respeita também a dor do seu semelhante, percebeu? É semelhante. Que horror, que baixo nível. Semelhante o ruim. Credo. É tudo besteira o sofrimento, Deus está rindo de tudo isso.